irmãos abrissem no Velho Testamento, o livro de Josué, no capítulo 3, livro de Josué, capítulo 3, na minha Bíblia, página 235. Josué, capítulo 3, nós vamos ler os versículos de 1 a 5. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Versículo 2. Sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também de vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 47 minutos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Eu queria que você estendesse a sua mão e me abençoasse nessa hora. Meu Deus, meu Pai, é com muita alegria que eu estou aqui, Senhor, porque eu sou um ser privilegiado, eu sou um mensageiro de boas novas, um mensageiro de uma palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma. E eu te apresento cada pessoa diante desse santuário. Olha para dentro do coração de cada um, a necessidade, aquilo que cada um carece, Senhor. Que a tua palavra venha suprir, que a tua palavra seja pregada com liberdade, que as escamas caiam dos nossos olhos enquanto a palavra estiver sendo pregada, que os cegos se voltem a enxergar, que o paralítico ande, Senhor, que os mortos ressuscitem, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é Espírito, e a tua palavra tem a resposta para qualquer necessidade presente aqui nesta manhã. Então, meu Pai, que teu Espírito flua agora, de mão em mão, de coração em coração, que a palavra não seja pregada à mente, mas seja pregada ao coração, e que essa palavra não volte vazia. Obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem momentos na vida que marcam profundamente a nossa existência. Existem dias que marcam as nossas vidas para o resto da vida. Por exemplo, eu estava pensando essa semana que eu vou completar nos próximos dias 9 anos em que eu larguei a medicina e fui separado para ser um mensageiro do Evangelho. E aqueles dias, aquele ano, o ano de 1986, marcou a minha vida, não só por causa disso, mas marcou a vida também porque foi o dia do nascimento, foi o ano do nascimento da minha filha. E esse foi um ano que trouxe um misto de sentimentos ao meu coração. Qual é o interessante? Esses momentos trazem um misto de alegria, mas também trazem, às vezes, medo, insegurança. Eu me recordava o último dia que eu estava na minha clínica, quando eu estava fechando o consultório, despedindo dos funcionários, porque eu passei para um outro colega meu continuar o trabalho, ele está lá hoje até hoje, está lá até hoje, graças a Deus. E eu entrei no meu carro, abaixei a minha cabeça, ao mesmo tempo que eu estava alegre, porque eu ia ser um pastor, eu ia servir, eu ia fazer nem saber o que que era, mas ao mesmo tempo tinha um medo tão grande dentro de mim. Será que eu vou dar para a coisa? Não é? Será que eu vou dar? Porque depois de exercer a medicina por 12 anos, você já está acomodado a um trabalho e começar algo inteiramente novo. Eu nunca imaginei e nem imaginava o que seria ser um pastor. Eu nunca tinha sido antes. 7 horas. Então havia um misto dentro de mim, de alegria, de paz, de saber que eu estava fazendo aquilo que eu queria, mas ao mesmo tempo havia uma insegurança, havia um medo. Existem situações que trazem essa mistura. Por exemplo, o casamento. Quando você casou, ao mesmo tempo que você tinha alegria, satisfação de estar casando, lá no fundo também tinha um medo, não tinha não? Será que eu vou conseguir conviver com essa mulher dia e noite? Será que a gente vai dar certo? Será que ela faz comida que nem a minha mãe? Será? Não é? Ela, por sua vez, será que ela é igual ao meu pai? Há uma mistura de sentimentos. Eu me lembro quando a Tatiana nasceu e nós fomos retirar a certidão na secretaria da maternidade e tinha um outro pai junto comigo tirando também a certidão e ele se virou para mim e disse assim: você não está com medo, não, de levar essa criança para casa? 7 horas. Olha, meu filho, eu disse para ele, eu sou médico e mesmo assim estou aqui com insegurança total. Será que ela vive mais que uma semana? Será que sobrevive? Vem uma misturada de pensamentos, né? Nasce um filho, que alegria! Mas depois você diz, meu Deus, será que vai vingar? Será que vai dar boa coisa? Vem uma mistura de sentimentos no nosso coração, porque você fica ali vivendo a alegria e vivendo a insegurança. Vivendo a alegria e às vezes vivendo o medo também. E essa, meus irmãos, era uma situação na vida do povo de Israel. Porque como existem essas situações que marcam um limite, que marcam uma fronteira nas nossas vidas, às vezes eu não tenho dúvida de lembrar do ano que eu casei, não tenho dúvida de lembrar do ano que minha filha nasceu, não tenho dúvida de lembrar do ano que eu me entreguei a Cristo. Existem datas que marcam, fazem uma fronteira nas nossas vidas. E aqui estava o povo de Israel, meus irmãos, vivendo um momento exatamente assim. Na fronteira de um novo tempo, no limite de algo novo acontecer na vida deles, depois de 40 anos no deserto, comendo areia, 40 anos rodando, sem chegar a lugar nenhum, por fim estavam diante da terra prometida. Por fim estavam diante do Jordão e a terra que Deus tinha prometido, a palavra de Deus, por fim ia acontecer. Diz a palavra de Deus que a esperança que se adia adoece o coração. Você está esperando, não chega. Está esperando, não chega. Está esperando, o coração vai começando a se adoecer. E assim estava esse povo. No início, meu Deus, graças a Deus, a terra prometida vai chegar. Mas ao mesmo tempo, será que nós vamos chegar mesmo? Aquela inconstância de você não saber se ia chegar ou se não ia chegar. Meus irmãos, eu estou aqui nessa manhã para declarar com toda a fé do meu coração que a Igreja de Jesus Cristo está na fronteira de um novo tempo. Eu estou tremendo por dentro. A Igreja de Jesus Cristo, eu não estou falando da Igreja de Botafogo, a Igreja de Jesus Cristo está no limite de um novo tempo. Uma nova manhã está nascendo sobre a Igreja de Jesus Cristo. Há um novo horizonte que está raiando diante dos nossos olhos. E a minha palavra, nessa manhã, só tem a intenção de preparar a igreja para tudo que nós vamos receber de Deus. Alguns de nós, meus irmãos, somos aqueles milhardários que ganham na loteria e só usam o dinheiro para botar a dentadura e gasta o resto todo, perde tudo. Já viu isso? Tem gente que é assim com as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus vêm numa medida tão grande que se você não estiver preparado, você perde as bênçãos. 7 horas. Você perde a honra de Deus. Você perde o melhor de Deus. Então, nós precisamos nos preparar para tudo que Deus graciosamente, na sua benevolência, está derramando sobre nesses dias. Há uma chuva que já está caindo sobre a Igreja de Jesus Cristo. Amém? E nós temos que nos preparar, porque Deus quer nos levar a caminhos que nós nunca imaginamos. Você pode olhar nos olhos do seu irmão e dizer para ele: meu irmão, Deus quer te levar por caminhos que você não imagina. Você pode dizer isso para ele? Será que você está preparado para tudo que Deus quer lhe dar? Alguém aqui está preparado para receber tudo que Deus quer lhe dar? 7 horas. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias que nós temos que abrir o coração. Nós estamos vivendo dias que a nossa alma tem que se quebrantar diante de Deus. Porque senão, meus irmãos, se nosso coração se endurecer, se nós fecharmos o nosso coração, nós vamos perder o mover de Deus nesses dias. Se nós fecharmos o nosso coração, nós vamos ficar para trás e vamos perder o melhor de Deus. Hoje em dia, alguns são como Mical. Você conhece Mical? Aquela filha de Saul, uma das esposas de Davi, quando Davi trouxe a Arca da Aliança de volta, e Davi ficou tão empolgado, tão animado, tão feliz do que ele estava fazendo, que ele foi tirando as roupas, ficou de samba canção, dançando na presença do Senhor, mas numa alegria que ele se esqueceu até que tinha perdido as roupas. Qual a alegria que ele estava! Isso ainda não aconteceu conosco, mas quem sabe ainda vai acontecer. Não é? E Mical olhou da janela e diz a palavra que ela desprezou a Davi. Meus irmãos, hoje isso acontece dentro das igrejas. Quando um sapateia mais que o outro, quando um sacode mais que o outro, quando um dança além da conta, quando um começa a cantar e gritar aleluia, tem muita gente que olha com desprezo. Em vez de chegar lá e dizer, Deus, eu quero ser que nem aquela irmã, eu quero chegar na igreja e sapatear, eu quero dançar, eu quero... Não, mas nós somos muitos que na igreja se desprezam, criticam, vão contra. Amém? Não é? Muitos hoje, e essas pessoas, meus irmãos, estão destinadas à esterilidade. Porque o tal ficou estéril para o resto da sua vida, só porque ela desprezou a Davi, porque se alegrava na presença do Senhor. Você vê um irmão alegre, você vê um homem efusivo, cheio de alegria, em vez de você criticar, você diga, Deus, eu quero o que ele tem. Amém? Às vezes a gente, em vez de criticar, eu quero ser assim, Senhor. Eu quero ter esse amor que o Senhor tem, aquela pessoa tem. Eu quero ser uma pessoa assim. Mas, meus irmãos, nós temos que lembrar que Deus segue padrões. Assim como Deus agiu com Israel, hoje Deus quer agir com a igreja. E aqui, se você percebeu, os oficiais passaram pelo arraial e ordenaram ao povo. Meus irmãos, as coisas não vêm de graça. Existem ordens, existem leis, existem mandamentos, porque Deus está preso à sua palavra. 7 horas. Então eu queria aqui examinar três ordens, três princípios que Deus estabeleceu nesses discípulos e aplicar aos nossos corações, porque a chuva de Deus está caindo e eu quero ficar debaixo dessa chuva. Amém? A primeira coisa diz, no versículo 2, sucedeu que o povo veio. Sucedeu ao fim de 3 dias, versículo 2, que os oficiais passaram no meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis também vós do vosso lugar e a seguireis. Meus irmãos, quando Deus se move, quando Deus se mover, sigam. Amém? Quando Deus te der uma direção, obedeça. Quando Deus impressionar o teu coração aí por um lado a fazer determinada coisa, obedeça essa direção. Naquele tempo, o povo era guiado pela arca. O povo viveu no deserto, guiado pela nuvem, pela coluna de fogo. Mas aqui, ao chegar à terra prometida, era a arca quem dava a direção. Era a arca quem mostrava o caminho. A arca, meus irmãos, era a própria presença de Deus no meio do povo. Era o bem mais precioso de Israel. Hoje nós não temos a arca, mas nós hoje, meus irmãos, somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a própria presença de Deus. Você é o instrumento de Deus na terra. Você é o transporte de Deus na terra. Quando você entra na sua casa, você quer dizer, significa que chegou a presença de Deus. Amém? Quando você chega no seu trabalho, todo mundo já sabe, chegou Deus. Isso acontece, minha gente? 8 horas. A Bíblia diz que eu sou o santuário, Deus habita dentro de mim. Jesus disse que aquele que se abrir a ele, o Pai e ele virão e farão morada. Quer você queira ou não queira, Deus mora aqui dentro de mim. Deus mora aí dentro de você. Você quer ver Deus? Deus está aí do teu lado. Você pode tocar em Deus, Ele está do teu lado aí. Você, quando entra na sua casa, a família toda chega e diz: já sei, chegou a paz aqui nessa casa. Alguém diga amém, pelo amor de Deus. Para alguns não é assim que acontece, né? Infelizmente. Mas olha, meus irmãos, a Bíblia diz que nós temos que ser cheios do Espírito, fervorosos. Já viu leite fervendo? Já viu leite fervendo? É isso que Deus quer que nós sejamos, que nós transbordemos, que as pessoas encostarem em nós foram abençoadas. Amém? A gente passou a sombra que a luz curou. Você vai andando, o outro vem endemoniado, o demônio cai tudo por terra porque você está passando. Amém? Hoje, meus irmãos, nós somos o santuário do Espírito Santo. Você crê na palavra? Eu lhe pergunto. Tem gente dormindo aí, acorde o seu irmão. Pergunte se ele crê nisso. Você crê que você é o santuário do Espírito Santo? Amém? Quantos creem que são? Oh, louvado seja Deus! Meus irmãos, agora, ser guiado pelo Espírito Santo sempre será um desafio de fé. Viver uma vida pelo Espírito nem sempre será cômodo, nem sempre será confortável, nem sempre será apropriado, você vai se sentir seguro. Não! Existirá um momento em que você vai estar no meio da insegurança, com alegria por um lado, mas com medo por o outro. Você veja só, o povo guiou, Deus guiou o povo a entrar na terra prometida diante de um Jordão num período de cheia. Era o mesmo dizer: Deus, essa não é a época para o Senhor me abençoar. Como muitos dizem hoje, ah, é difícil Deus me abençoar nesse período de crise. Meus irmãos, Deus não tem crise não, viu? Deus não tem crise, para Ele não tem cheia, para Ele não tem problema. O povo foi guiado aí para o Jordão num período de cheia. Mas Deus, o Senhor está fazendo as coisas erradas, agora não é a hora certa de nos abençoar. Para Deus não existe isso, meus irmãos. Então Deus levou aquele povo numa época que não era favorável. Ao mesmo tempo que aquele povo tinha fé, tinha medo também. Será que vai dar mesmo? Será que vai acontecer? Meus irmãos, para viver pela fé, você sempre estará correndo risco. Quer viver pela fé? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Viver pela fé é muitas vezes correr um risco. Por quê? Porque o vento sopra onde quer. E tem hora que o vento muda de direção. 8 horas. Às vezes a sua vida está indo para um lado, é assim que vai acontecer, só porque Deus transporta tudo e vai para o outro lado. Mas, meu Deus, eu pensei que eu ia para lá, como é que eu vim para cá? Eu pensei que as coisas iam acontecer de um modo e estão acontecendo de outro. Meus irmãos, o que importa nessa hora é que quando Deus te mover, arruma as suas coisas e siga Deus. Deus está te dando uma direção, faça o que Deus está lhe dizendo. Ouça a voz de Deus e siga. Seja sensível à direção do Espírito Santo. Eu gosto de dizer: quem tem o Espírito Santo tem um alarme. Amém? Quem tem o Espírito Santo tem um alarme. E um alarme que toca e toca alto. O Espírito Santo fala. Às vezes vem a mulher, vem o marido, vem o pai, vem a mãe, diz uma coisa, e dentro do seu coração vem um desconforto, vem um negócio que você diz: meu Deus, eu não sei por que eu estou sentindo isso, mas eu não estou sentindo bem em relação a essa situação. E aí as pessoas dizem: deixa de bobagem, você está vendo coisa onde não tem, você está preocupado demais, fulano é uma pessoa ótima, é um homem formidável, tudo que ele faz dá certo. E a mulher está para o marido: cuidado, não se mete com esse homem, isso vai dar errado, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo aqui dentro que isso não devia ser assim. Mas o marido não ouve a voz da mulher e sai perdendo, porque a mulher vê coisas que o homem não vê, e o homem vê coisas que a mulher não vê também. Então, de repente, o marido vai e faz, e chega lá na frente, bate sua cabeça na parede e diz: mulher, tu tinha razão, fulano não presta. Não é verdade, minha gente? Vice-versa também acontece. Às vezes é o marido que diz para a mulher: abre o olho, mulher, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo, cuidado. Mas a mulher se fecha: não, é minha amiga, não, que é isso? Você não conhece? Eu é que conheço ela. Chega lá na frente. 8 horas. Ela vê que ele tinha razão. Meus irmãos, se o teu Espírito Santo tem uma lágrima. 0 segundos. Amém? Eu já sou um pagode? Espero que não tenha isso. Né? Não é uma boa pergunta para se fazer num domingo de manhã. Mas, às vezes, por um acaso, você é convidado para uma festa. Festa de família. E não tem nada de diferente de pagode, não é verdade? Se a sua família foi igual a minha, eu acho que não tem muita diferença. Você chega lá, de repente, é um verdadeiro pagode. É cerveja, é bebida, é cigarro, é palavrão. Isso não acontece na família de vocês, né? Graças a Deus. Mas você se vê num ambiente e daqui a pouco como é que você fica? Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Você fica num desconforto, começa a cutucar a mulher, vamos comer um cachorro quente ali na esquina, porque aqui não dá para ficar. Por quê? Porque há um Espírito Santo dentro de você. Ele te incomoda. 8 horas. Você fica desconfortável. Você senta na frente da televisão, liga a televisão, daqui a pouco você começa a ouvir uma voz. Fulana, para que você está vendo isso? Fulano, para que você está vendo isso? Isso não é difícil em nada. E você fica ali, ah, mas o que tem? É só uma cena. Eu só tô vendo, não tem nada de mal. E você fica ali naquela briga, veja ou não vejo, desligo ou não desligo, fica naquela situação, dê graças a Deus, viu? Porque você tem o Espírito Santo. Porque aquele que é insensível ao Espírito Santo tenta ver e não sabe nada. Mas nós, meus irmãos, temos alguém para nos dirigir. Você tem o Espírito Santo, ele está te guiando. Ele mostra, você está em zona de perigo, cuidado, você está lá diante de uma situação, vou fazer, que tem, ninguém está vendo, eu vou fazer, ninguém está vendo, todo mundo faz isso, porque você não faz, mas tem algo que diz não faz, não bota a mão, tira a mão e você fica, eu vou largar, não, eu vou tomar, eu vou pegar, não sei se eu fico, não sei se eu vou, e você fica ali, dê glória a Deus, viu meu irmão, porque você tem o Espírito Santo, então o Espírito Santo está trabalhando com você. Você está lá em casa, de repente você levanta aquele arraial dentro de casa, a mulher fala alguma coisa, e você acha que não devia ter falado, que ela não devia ter falado, aí você vai lá, peraí, essa mulher está pensando que eu sou o quê? Eu sou o homem dessa casa, deixa eu falar a verdade para ela, no que você fala, ela responde, e daqui a pouco está o Espírito Santo, cala a boca, homem, vai embora, vai, segue o seu caminho, deixa a mulher com a panela, deixa ela para lá, vai seguir, vai cantar um corinho, e você fica, eu não vou, não, eu vou falar, eu vou, e daqui a pouco, meu Deus, o barraco desceu em casa. E se fosse procurar o Espírito Santo se esconder dentro de uma panela lá qualquer? Isso acontece aqui com alguém? Amém? Dê glória a Deus, você tem o Espírito Santo. Glória a Deus. 8 minutos, 0 segundos. Meus irmãos, às vezes a gente fala coisas que não devia. Alguém aqui fala o que não devia de vez em quando. Alguns, né? Graças a Deus nós somos normais. Quantas vezes eu falo uma coisa e aquilo mesmo, nem acabei de falar, o meu coração já está apertado. Não é? E nessa hora, meus irmãos, Deus fala, pede perdão, vai perdoar. Deus fala, vai procurar fulano, vai procurar. Deus, quando Deus se mover, siga, não importa o preço. Você está conversando com alguém, o Espírito Santo fala, ore por ela, dê uma palavra, dê a palavra. Ah, eu não conheço a Bíblia, diz o que você conhece. O Espírito Santo usa qualquer coisa, se ele não usar você, ele vai usar a primeira mula que passar pela rua. É. 8 horas. Então, quando o Espírito Santo se mover em você, 0 segundos. Ainda hoje, você vai ter oportunidade. Ainda hoje o Espírito Santo vai te tocar. Voltando para casa, o Espírito Santo fala isso, diz aquilo, dá um conforto, dá uma oração. Meus irmãos, quantas vezes a gente passa pela rua, tem um pobre coitado lá pedindo esmola, a gente olha todo sujo, a gente olha para o relógio, segue em frente, e lá na frente não consegue andar. Já aconteceu isso com você? Lá na frente você não consegue mais caminhar e volta e vai dar, graças a Deus. E é assim que a gente tem que viver com o Espírito Santo. Dentro de casa, na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo se moveu, fala com a esposa, fala com o marido, busca a sogra, busca o vizinho, se mova, deixa Espírito Santo. Não seja um retardatário naquilo que Deus está fazendo nesse dia. Não fique para trás. Não seja hoje, no meio da igreja de Jesus Cristo, meus irmãos, nós temos que nos libertar de um espírito de crítica. É uma coisa que nós precisamos nos libertar. Se o que você vê mais hoje é o crente criticando o crente, é a igreja que critica a igreja, é púlpito que só é aberto para criticar os outros. Meus irmãos, nós precisamos nos libertar disso. Deixa o Espírito Santo se mover. Se no outro ele se move de uma forma, amém, aleluia. Se aqui se move dessa forma, amém, aleluia. Mas não venha exigir que nós sejamos como os outros, ou que os outros sejamos como nós. Cada um de nós tem um tempero com o Senhor, e nós temos que respeitar. Se o irmão do meu lado sacode, pula, grita, aleluia, diga glória a Deus, é o Espírito Santo que está trabalhando. Mas não vai lá tentar frear o outro. Deixa o Espírito Santo fluir na vida dos outros. Ah, não, na nova vida não é assim. Na nova vida de Jesus Cristo é assim, sim. O Espírito Santo tem liberdade para operar, tem liberdade para agir. Meu Deus, se você ainda não caiu na real que essa igreja está passando por uma renovação, eu não sei o que você está fazendo aqui. Será que você ainda não notou que essa igreja está passando por uma renovação? Será que você não notou? É verdade, meus irmãos, louvado seja Deus pelo Bispo Roberto. Louvado seja Deus pela herança que nós temos. Louvado seja Deus pelos tempos de ABI. Louvado seja Deus por tudo aquilo que Deus fez através do Bispo Roberto. Mas hoje nós temos um novo apóstolo, meus irmãos. Temos um novo apóstolo, e Deus vai se manifestar como se manifestou na vida de Moisés, vai se manifestar na vida de Josué, e nós que estamos debaixo dessa sombra do Bispo Valdo e de todos os bispos, nós vamos nesse novo movimento que o Espírito Santo está trazendo agora para a igreja. Meus irmãos, Deus é um Deus criativo. Às vezes nem a igreja tem que voltar ao que era, mas Deus não para. Como é que a gente vai voltar atrás se Deus está indo para frente? E nós temos que nos abrir ao Espírito Santo. Espírito Santo, se é assim agora, é para dançar, eu vou dançar. É para cantar, eu vou cantar. É para sapatear, eu sapateio. A gente tem que se abrir. Por que, meus irmãos? O Espírito Santo está trabalhando com pressa. Sabia que o Espírito Santo está com pressa? Ele está com pressa, sabe por quê? Ele está ataviando a noiva, que noivo qualquer dia está chegando. Amém? Então ele está adornando a noiva, ele está trabalhando. Você já reparou como as coisas têm acontecido tão depressa? As coisas têm acontecido rápido. De um dia para o outro, Deus está se movendo. Então, meu irmão, eu quero dizer para você nessa manhã que você faz parte da noiva, viu? Diga para o seu irmão, meu irmão, você faz parte da noiva. E mais do que isso, você faz parte do plano de Deus. Você faz parte do plano de Deus. Seja qual for, alguém aqui tem problema? Seja qual for a situação, os problemas que você está enfrentando, Deus está raiando um novo dia sobre as nossas vidas. E nesse novo dia, meus irmãos, Deus está renovando as suas misericórdias. Então, meus irmãos, nesses dias, uma coisa que a igreja precisa fazer é abrir o coração para a obra do Espírito Santo. É sair das suas resistências, é sair da oposição que é de Deus. Hoje tem um conselho que nós temos que dar para Gamaliel. Isso todos os homens vai perecer, mas se for do Espírito de Deus, quem sou eu para me opor contra ele? Amém? Então nós temos que abrir o nosso coração para aquilo que o Espírito Santo está fazendo nesses dias. E essa foi a ordem dos oficiais que deram ao povo. Se Deus se move, siga. Segundo, no versículo 4 ele diz que, no final ele diz, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Olha a palavra do Senhor para você nesta manhã. Se você quer guardar alguma coisa, guarda isso. Seja qual for a situação que você está vivendo hoje, Deus quer levar você por um caminho que você nunca passou antes. Eu quero fazer uma pergunta. Você acredita que nessa altura dos acontecimentos, Deus... 8 horas, por um caminho que você nunca 15 passou? Minutos, 0 segundos. Você acredita nisso? Você acredita que Deus quer levar você por coisas novas que você nunca experimentou? Acredita? Eu quero falar com a turma mais madura. Tem alguém maduro aqui? Você acredita que ainda é tempo de Deus fazer coisas novas na sua vida? Amém? Você crê nisso? Você crê que Deus tem o poder para mudar o estado de coisas da tua vida? Você pode dizer isso para Deus? Deus, eu creio que o Senhor tem o poder para mudar o estado de coisas da minha vida. Você crê nisso? Eu pergunto aqui, quantos aqui tem planos? Todo mundo tem planos, né? Ouça, não caia no erro de pensar... 8 horas. E você sabe todo o plano de Deus para sua vida. Nós temos uma ideia, eu já sei qual é o plano de Deus para a minha vida. Bobagem. Por mais que você pense, você não tem nem ideia. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. O que Deus tem para você, você nem passa pela sua cabeça. Por maior que seja o teu plano, por maior que seja o teu sonho, Deus vai muito além disso. Deus quer muito mais para você. Você pode pensar, Deus, eu já vivi tudo, já plantei uma árvore, já escrevi um livro, já tive um filho, não tem mais nada para viver. O povo de cabeça branca às vezes é assim para a gente, não é? Você é jovem. A vida não é bem assim. Coitado, desiludido, decepcionado. Viram todos os seus sonhos ruírem e depois querem tirar os nossos sonhos também, né? Não sei se você já passou por isso. Ouça, você é filho de Deus. 8 horas. E Deus tem planos para a tua vida. Deus quer realizar coisas na sua vida. Ele quer fazer a cada dia coisas novas. Ele não quer repetir o passado, não. Quantos tiveram um passado bom? Ih, pessoal, aqui está ruim, viu? Só no futuro mesmo. Médio, né? Ouça, o futuro vai ser melhor. A Bíblia diz que há esperança para o seu futuro. Amém? Deus quer realizar coisas novas, meus irmãos. Deus quer fazer na sua vida agora coisas que Ele nunca fez antes. Falo com você, meu querido irmão, que talvez esteja com a família destruída, o casamento arruinado, você que está passando por momentos difíceis, você que tem perdido coisas, talvez até perdeu pessoas, coisas que não se substituem. Apesar de qualquer situação que você está vivendo hoje, ainda é tempo, e apesar dessas coisas, Deus ainda pode fazer, e Deus quer fazer coisas novas na sua vida, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A cada manhã elas se renovam. Então você, quando sentar na cama de manhã, em vez de dizer, ai que meu Deus, que dia que eu vou ter, qual será a misericórdia de Deus sobre a minha vida hoje? O que é que Deus vai fazer na minha vida hoje? Na sexta-feira nós falávamos de um exemplo que eu ouvi de um pastor que era surfista. E ele dizia que o surfista pega a sua prancha, vai para a beira da mar, chega lá, bota a prancha e diz assim, qual é o vento de hoje? Qual é a onda de hoje? Onde é que o vento vai me levar? E ele transpôs isso para a vida no Espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito é um vento que sopra onde quer. E ele disse, olha, nós temos que sentar na cama de manhã e dizer, qual é o vento de Deus para a minha vida hoje? O que é que o Espírito Santo vai fazer em mim hoje? O que é que ele vai tocar? No que ele vai curar? No que ele vai derramar sobre mim hoje? Meus irmãos, às vezes não é assim que a gente sai da cama. Sai da cama, já esperando o pior, já esperando que tudo vai continuar do mesmo jeito. Meus irmãos, a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A cada manhã Deus quer fazer coisas novas. Nessa manhã Ele quer fazer coisas novas na sua vida. Nós temos que crer nessa palavra e viver por essa palavra. Então, meus irmãos, o primeiro mandamento foi: siga a direção de Deus. O segundo, Deus quer fazer coisas novas. Creia nisso. Você tem que crer que Deus quer fazer coisas novas. Olha para a sua vida. Olha para a sua situação. Olha para a sua circunstância. Talvez a sua vida está acomodada. A sua vida está paralisada. Nada você vê acontecer. 8 horas. Mas ouça, Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Você tem que crer nisso. E a palavra do Senhor em seguida foi: santificai. Há uma preparação, meus irmãos, para viver uma vida abençoada. Eu tenho que seguir a direção do Espírito Santo. Eu tenho que crer nas promessas de Deus, que Ele quer fazer coisas novas. Mas algo que eu tenho que fazer, a Bíblia diz, santificar. O que é se santificar? É se separar. Quando um homem e uma mulher escolhem se casar, eles vêm aqui e fazem votos de fidelidade. O que eles estão dizendo é: menina, eu estou me separando para viver só para você. Rapaz, eu estou me separando só para viver para você. Eu vou viver com você na felicidade, na tristeza, na miséria, na riqueza, doente ou com saúde. A gente chora, se emociona, não é? São votos, estou me separando só para você. E aqui uma palavra, meus irmãos. O homem ou a mulher que vive a sua vida como se estivesse na presença do seu marido e da sua esposa, esse homem não tem problema com tentação, com infidelidade, com adultério. Se aonde ele estiver, ele vive, ele fala e ele age como se a sua esposa estivesse do seu lado, ele não tem problema nenhum com tentação, com adultério. A mulher que vive como se seu marido estivesse constantemente do seu lado, ela não tem problema algum de infidelidade. Amém? Não é verdade? Porque a pessoa vive sem a aliança. E bem que aliança não quer dizer nada, né, minha gente? Vamos e venhamos. 8 horas. Mas você que vive a sua vida, minutos. O homem pode ir para uma rodada com os amigos, pode jogar bola no final de semana, no final de semana ir para o bar, ficar lá com os amigos todos, e ele estiver ali consciente de que ele é um homem que tem uma mulher para quem ele se separou, a quem ele ama e a quem ele quer ser fiel, pode vir o avião que vier, que não vai funcionar nada. Você entende que avião é aquela mulher, né? Cheguei! E assim mesmo também a mulher pode vir aí, o Schwarzenegger que vier, que é um dragão, diga-se de passagem, não é? Se você viver, marido, viva como se a sua esposa estivesse do seu lado. Você não vai ter problema no trabalho, você não vai ter problema em lugar nenhum. Se você viver, né? E aí tem uma coisa, quando foi ordenado, pastor, pastores me avisaram, cuidado, tem gente assim de mulher carente. Viu? Cuidado! Cuidado! Que a igreja é assim e as mulheres se aproximam. Eu disse, meu irmão, eu fui treinado 12 anos na medicina. Eu era dermatologista, o pior que a mulher chegava, eu tinha que mandar tirar a roupa. Deus me treinou, quando minha sogra veio mostrar pela primeira vez um problema na unha, eu disse, tira a roupa. Eu já estava acostumado. E eu digo sempre, Deus estava me treinando para ser um pastor. Não é? Mas é assim, meus irmãos, que nós temos que viver, conscientes da presença do Espírito Santo. Você não está vendo o Espírito Santo aí, mas ele está sobre você. E nós temos que viver consciente, meus irmãos. Santificação não é andar de coque, não. 8 horas. Não é andar de roupa comprida. Tem muita gente que usa essas coisas e de santo não tem nada. Não tem nada, baixa o nível toda hora. E é por isso que muitas vezes a gente fica escandalizado. Santificação, meus irmãos, é viver na presença do Espírito Santo. É viver como se Deus estivesse ali mesmo na tua presença. É você se desviar do mal. É você se desviar de tudo que tem aparência de mal. Você já foi ao mercado e vê uma balinha solta? Já! E você faz assim. Não, você está ali. Meu Deus, será que tem mal eu chupar uma bala dessa? Depois eu pago. E você fica assim. 8:25. E algo dentro de você. Pera lá, rapaz. Você é crente. Ah, o que que tem com a balinha? Não aconteceu com você não, né? Não é? Tô falando aquele chocolate não, viu? Nem aquele saco de Dorito não. Tô falando a balinha. Porque a gente vê isso no mercado, não é? O povo comendo dentro do mercado não tá nem aí. Não, meus irmãos. Nós temos que viver consciente. Tudo que a minha boca fala, fala na presença de Deus. Tudo que meus olhos pousam, pousam na presença de Deus. Tudo que eu faço na presença de Deus. Ontem eu disse para a minha esposa, trouxe uns plásticos desses que a gente coloca em vidro, em carro, e diziam assim: eu vivo na presença de Deus. Ele disse: ai, minha filha, esse é bom para você. Ela, esse é bom. 8:26. Olha como ela é esperta. Né? E aí a gente teve ali que dá uma palavra: olha, onde você estiver, Deus está. Não tem lugar. Então, meus irmãos, santificar é viver uma vida separada. É colocar Jesus em primeiro lugar. É dizer: Jesus, tu és o dono da minha vida. É viver uma vida, meus irmãos, é dizer: Senhor, eu quero o que o Senhor quer para mim. É dizer: Jesus, eu me coloco à disposição. Se eu viver uma vida de santificação, meus irmãos, é dizer: Jesus, eu estou disponível. Se eu quiser fazer na minha vida, o Senhor que fizer através da minha vida, eu estou disponível. E a Bíblia diz que aquele que faz isso, ele fará maravilha. Se nós nos separarmos, se essa igreja quiser ser, estou aqui. 8:00. Faz de mim o que quiser. 27:00. Tem uma família lá em casa, não tem? Senhor, estou disponível para ser o instrumento de salvação daquela casa. Amém? Isso traz alegria às vezes, meus irmãos? Nem sempre. Você vai cheio de gás. E agora é o momento específico para eu dar uma palavra, para dizer uma coisa. E daqui a pouco você ouve o que você não quer. Nem sempre, meus irmãos, é confortável pregar a palavra para a nossa família. Nem sempre. Mas o que importa é: Deus, eu estou disponível. Eu quero ver Deus fazer maravilhas na minha vida. Eu quero me colocar à disposição do Senhor. Então, meus irmãos, a minha palavra nessa manhã para você é: abra o seu coração. Se Deus está se movendo, mova. 8:00. Não seja um observador. 28:00. Seja um participador. Deus está se movendo nessa direção, eu vou seguir. Deus está fazendo por ali, eu vou seguir. E eu lhe garanto, se você se mover com Deus, Ele vai levar você por caminhos que você nunca passou antes. E nesses caminhos, se você for fiel a Deus, se você se colocar à disposição de Deus, Deus vai fazer maravilha. Se você hoje, nessa manhã, dizer: Senhor, eu estou disponível para ser o instrumento de salvação da minha casa, você vai ver Deus fazer maravilha. Se você disser: eu estou disponível para ser o instrumento de Deus nessa igreja, você vai ver Deus fazendo maravilha. Então, eu queria que você abaixasse a sua cabeça, deixasse essa palavra cair no seu coração. 8:00. 29 minutos, 0 segundos. Eu pergunto a você, você está disponível para aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Eu não estou perguntando se você crê. Eu não estou perguntando. Eu estou perguntando. Quero partir do princípio que Deus quer fazer coisas novas. Que Deus quer levar por você por caminhos que nunca passou.